alguém chegou dizendo que ia acabar a guerra. E não havia mais motivos pra lutar e nem sofrer. E que já era hora de acertar os passos, deixando as perguntas pra trás. Passou aquele.